discussão. Tá cansada de dizer. Como é que é? Banda Kene. Queria sair, me divertir e esquecer você em cima de outra cama. Tento ser feliz, mas os meus olhos parecem um chafariz. E não esquece que te ama. Quando a gente gosta e não tem a pessoa, faz de tudo, mas não faz amor. Saudade eu tenho, mas com vontade eu tô de conseguir deixar quem me deixou. Ainda não superei. Eu bebo um litro e choro três, mas eu esqueço de você. Nem que eu beba num dia o que era pra beber num mês. Ainda não superei. Eu bebo um litro e choro três, mas eu esqueço de você. Nem que eu beba num dia o que era pra beber num mês. Como é que é? Banda Kene. Quando a gente gosta e não tem a pessoa, faz de tudo, mas não faz amor. Saudade eu tenho, mas com vontade eu tô de conseguir deixar quem me deixou. Ainda não superei. Eu bebo um litro e choro três, mas eu esqueço de você. Nem que eu beba num dia o que era pra beber num